silêncio domina essa rua enquanto ultrapassa os retardatários. 8 vezes mais foda, chapa. Não adianta fingir que não curte, otário. Me sinto sozinho agora, mas não posso ficar parado. Falei que uma hora eu voltava, meu bem, que alguém sabotou os horários. O grave que vem do sertão, esse bicho sempre dá trabalho. É o fito sempre voadão, correndo dos homens na pista ao lado. Chapado com a mina chapada, lotado de bala no cão. Pra ele o que importa é o mundo inteiro, enquanto pro mundo só importa o dinheiro e ilusão. Juro que vi um maluco que testou meus irmãos. Só lamento, porque eu vou chegar pesadão. Tô nem vendo, e quando eu for vou tipo um Taurus Magno 4.4 bolado, de calibre alto. Tô quitando os atrasos. Talvez eu não chegue tão longe, onde outros se vão. A razão e a incerteza nunca se unirão, não. Um soldado só morre quando tem amor, nunca solidão. Nem com o tempo a alma costuma viver sob essa pressão. Talvez eu não chegue tão longe, onde outros se vão. A razão e a incerteza nunca se unirão, não. Um soldado só morre quando tem amor, nunca solidão. Nem com o tempo a alma costuma viver sob essa pressão. No final é a família que importa, fica ligeiro com os botas. Converte a sua brisa torta. Ninguém fica quando a gangue brota. Sufoca tudo que for contra você como a luz que surgiu na madruga gelada. Um raio não, eu fui um corte nas nuvens num giro de espada. Permaneço sereno e cruel, retorno sempre às terras secas. Sou cria desse universo papel, meu disco reflete minha seita, yeah. Madrugadas gélidas, já tive algumas tretas. Por razões supérfluas, magias perfeitas. Minhas magias são negras, que razões são essas? Que matam pessoas por nada, vida em troca do nada. Com a inveja cega e a paz baleada, você vê e nega. A revolta instalada na testa, pau no cu de você que me testa. Dorme com essa porra, dorme com essa. Talvez eu não chegue tão longe, onde outros se vão. A razão e a incerteza nunca se unirão, não. Um soldado só morre quando tem amor, nunca solidão. Nem com o tempo a alma costuma viver sob essa pressão. Talvez eu não chegue tão longe, onde outros se vão. A razão e a incerteza nunca se unirão, não. Um soldado só morre quando tem amor, nunca solidão. Nem com o tempo a alma costuma viver sob essa pressão.